quando chegares aqui, podes entrar sem bater. Liga a vitrola baixinho, espera o anoitecer. Logo que ouvires meus passos, corre pra me receber. Sorri, me beija, me abraça. Não me perguntes por quê. Quando estiver em meus braços, pensa somente nos dois. Fecha de leve os teus olhos, abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero tua voz. Sai sem adeus de mansinho, esquece o que houve entre nós. Quando estiver em meus braços, pensa somente nos dois. Fecha de leve os teus olhos, abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero ouvir tua voz. Sai sem adeus de mansinho, esquece o que houve entre nós.